que eu com a torciru, chamado à conversão. Homens de Israel, ouçam a voz, levantaram ídolos em seus corações. O Senhor clama, voltem-se pra mim. Deixem as transgressões, abandonem a dor. Convertei-vos, diz o Senhor. Deixai os ídolos, voltem ao amor. Eu sou o Deus que salva e restaura. Em mim encontrais paz e esperança clara. Se a terra pecar e o juízo vir, eu estenderei a mão para fazer sentir. Mas há um remanescente que vai se erguer. Pela justiça, suas almas vão viver. Convertei-vos, diz o Senhor. Deixai os ídolos, voltem ao amor. Eu sou o Deus que salva e restaura. Em mim encontrais paz. Deixai os ídolos, voltem ao amor.